Apesar de seu cargo oficial de extrema importância como executor do governo, as circunstâncias incriminaram Ito Ogami de cometer diversas condutas inadequadas. Como punição, ele foi deposto do seu cargo e o governo rompeu qualquer relação com minha família. Eles ordenaram também que cometesse seppuku juntamente comigo, seu único filho, Daigo. Ele não aceitou e preferiu renunciar o caminho do samurai, ingressando numa longa jornada de vingança, o caminho do assassino, eu e meu pai contra o mundo. Da derrota. Konnichiwa, jagunçada! Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, o podcast do site Arte Final. O endereço é www.artefinalhq.com.br e lá você pode ouvir os episódios anteriores dos Sete Jagunços, episódios do Pilha de Bis, ler artigos, reviews, matérias e muito mais. Nós também estamos nas redes sociais, @artefinalhq, no Twitter, Facebook e Instagram. O episódio de hoje é mais que especial. Vamos falar de um mangá que é o meu favorito do gênero e certamente está no meu top 5 de quadrinhos que li na vida. Alugo minha espada e meu filho. Essa é a bandeira que o Ronin Ito Ogami carrega em sua longa jornada na Meifu Madu, em direção ao seu objetivo máximo de vingança. Eu sou o Marcos e estou hoje com o Daimyo Dãozinho. E aí, amigos, esse vai começar hoje pelo final. Com o Shogun Luigi. Alugo meu microfone, alugo meu podcast. E aí, pessoal, beleza? Com o Ronin Reginaldo. Opa, e aí, em japonês. E com o nosso convidado especial, pela primeira vez nos Sete Jagunços, o Shinobi Mauro Elovitch. Obrigado pelo convite aí, vai ser uma honra falar justamente também sobre um dos meus personagens favoritos, que é o Lobo Solitário. Pois é, o Mauro já falou qual é o mangá que nós vamos falar. No próximo bloco nós vamos analisar os três primeiros volumes da obra máxima de Kazuo Koike e Goseki Gojima, recentemente relançados pela Panini Comics. Feudal, na época do Shogun Tokugawa, o samurai vivia sob o rígido código dos guerreiros. Ito Ogami, homem de honra, fora nomeado carrasco oficial. E ele, fiel à sua lei, conferia dignidade aos condenados que executava. Muitos o chamavam de assassino, mas era seu dever obedecer às ordens do Shogun, pois Ito Ogami era um samurai. Como a gente falou no bloco anterior, nós não vamos falar agora do mangá completo, de todos os 28 volumes do Lobo Solitário, que a Panini já havia lançado há alguns anos e agora está relançando. Está no quarto volume nesse relançamento, mas como esse quarto volume foi recém-lançado, nós vamos nos ater aos três primeiros volumes da obra do Kazuo Koike e do Goseki Gojima. Em inglês, né, o mangá ele foi traduzido para Lone Wolf and Cub. Ou seja, no inglês, o Daigoro, que é o filho lá do Ito, ele também é um protagonista da história, né? Que você pode falar um pouquinho do estilo desse mangá adulto, ô Regi? O estilo é o seinen, né? Já é um mangá adulto e também um mangá história. É bem popular no Japão, é voltado para o público adulto, não é coisa de criança, não, de adolescente, nada, é pra adulto. A história do Lobo Solitário é super famosa, né? Foi convertida em filme, teve algumas adaptações, alguns derivados, né? Mas o principal é isso, ele é um mangá adulto dentro de um contexto histórico, período específico aí que nós vamos falar mais pra frente. E os criadores do mangá, que falamos aqui, o Kazuo Koike e o Goseki Gojima, Dãozinho. Fala um pouquinho do Koike, né, que é o roteirista, o criador e o roteirista do mangá. Pois é, a primeira vez que eu tive um contato, né, que eu vi falar sobre esse mangá, eu achei estranho, porque a gente sabe que no Japão eles têm uma dinâmica bem diferente da indústria americana, né, que sempre tem o cara que faz o roteiro, o cara que faz o desenho, o cara que faz a arte final, o colorista, o cara que faz o letreiramento. Isso não impede que você faça tudo sozinho, né? Mas nos Estados Unidos tem essa dinâmica. No Japão é o contrário, né? O cara só faz tudo, ele tem lá seus assistentes para certas partes da obra, para certas coisas específicas, mas ele leva o nome do mangá nas costas, né? É uma obra dele. E o Lobo Solitário justamente quebra isso, né? Ele aparece logo na capa, lá você vê que tem um roteirista e tem um desenhista, né? Nesse estilo mais americano. E aí o Kazuo Koike, na verdade, é um pseudônimo, né? O nome dele é Seishu Tawayara. É incrível, né? Mas o Lobo Solitário é o primeiro trabalho dele solo com mangá. Ele já começou com o pé na porta. Ele também é criador de outros mangás bem conhecidos e muito clássicos também. Acho que o que vem na sequência é o Cry Freeman, né? Que saiu aqui também no Brasil duas vezes, uma incompleta e depois completa. Mas ele fez muita coisa de televisão. Ele é roteirista dos próprios adaptações do Lobo Solitário do cinema. Roteiros também de alguns filmes. Ele escreveu até mesmo dois episódios daquele famoso do Spectre Man. Ele criou, não sei como é que chama esse tipo desses programas de TV japoneses, mas ele chegou a criar um. E ele também é letrista de música. Ele escreve música, alguns filmes que ele produziu, as músicas são dele também, a criação dele. Então é um cara muito, muito versátil. Apesar de alguns trabalhos dele mais conhecidos, destaque mais pela violência e pelo sexo, sobretudo, ele é um cara muito versátil, escreveu de tudo. O próprio Lobo Solitário, né, tem uma coisa também de mistério ali para se resolver, uma coisa meio Sherlock Holmes, né? Foi essa a primeira coisa que me veio à cabeça por trás de todo esse contexto. Mas ele é um cara, assim, ultra versátil, muito bom. Falando no Rio dos Estados Unidos, ele chegou a escrever uma adaptação do Hulk pra Marvel, para as tentativas da Marvel de entrar no mercado japonês. E ele escreveu um show dos X-Men que eu acho que não saiu aqui. Foi naquela X-Men Unlimited, número 50, que eu acho que saiu aqui somente até a 49 no Brasil. Mas eu acho que essa 50 não saiu aqui, não. E a cara metade dele nesse mangá, o Goseki Gojima, ô Mauro, o que você pode falar um pouquinho sobre a arte do Lobo Solitário? O Goseki Gojima, ele é de 1928, né? Ele começou a escrever mangá logo no pós-guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando o Japão ainda estava se recuperando. Ao contrário do Koike, ele já tinha um mangá de sucesso, que era o Dojinki, e até ele fazer a dupla com o Koike. Aí eles deslancharam, fizeram o Lobo Solitário, que foi considerado fora de série até hoje. Eles repetiram a dupla com o Samurai Executor. Eles são o Kirby e o Stan Lee do mangá. O Kojima, né, no final da vida, ele estava fazendo adaptações dos filmes do Kurosawa para mangá. Então, ele é muito versátil. Realmente, ele tem uma arte, um jeito de desenhar cinematográfico que dá aquela questão do movimento, de não precisar mostrar tudo. Às vezes, com um movimento de pé, de cabeça, ou mostrando desfocado fora da cena principal, você entende o que está acontecendo. Então realmente é uma arte muito cinematográfica, casava muito bem aí com a ideia de fazer uma adaptação dos filmes do Akira Kurosawa. E ele faleceu no ano 2000. Essa parceria do Kazuo Koike com o Goseki Kojima, se você tá acompanhando esse agora, o novo Lobo Solitário, assim, que tá saindo em paralelo, se você leu esse pós-fácil, assim, escrito pelo Kazuo Koike, isso ele escreveu em 2004, como o Mauro falou, o Goseki morreu em 2000, né? E assim, ele relutou muito em fazer essa continuação no Lobo Solitário, justamente porque não tinha mais o parceiro dele, né? Surgiu esse, de certa forma, era um discípulo do Goseki Kojima, esse Hideki Mori. Cara, se você abrir esse novo Lobo Solitário, cara, dificilmente você consegue distinguir o traço do Mori e do Kojima. Parece que ele ressuscitou aqui o Goseki Kojima. E esse pós-fácil, assim, é... Você vê, tem o Kazuo Koike, parece que ele tem tipo uma postura de samurai mesmo, assim, sabe? Ele faz uma homenagem ao amigo, né? É lindo isso aqui. Começa a ler bem relutante esse novo Lobo Solitário. Claro, não, a gente não vai entrar aqui, não vai soltar spoiler. O Marcos disse, a gente vai discutir essas três primeiras edições. Mas, cara, é muito bom. E nos créditos da própria história, assim, ele usa a arte Hideki Mori. Arte original Goseki Kojima. Tá na capa. É até engraçado que parece que o novo Lobo Solitário, ele entrou meio que forçado, né? A Panini queria relançar o Lobo Solitário, né? Tem o quê? Tem coisa de uns 10 anos que foi publicado. Ela queria relançar o Lobo Solitário e só foi liberado se ela lançasse a continuação também, né? Parece que a história é essa. Márcio, mas eu acho estranha essa história, cara. Eu tava fazendo um levantamento aqui das edições, isso eu vou falar daqui a pouco, mas assim, já que você tocou nesse assunto, a licenciante da versão 2004-2007 Lobo Solitário da Panini foi a Dark Horse. Essa nova edição, nesse novo volume, que começou a sair em 2016, o licenciante é a Futa Baixa. E o licenciante do novo Lobo Solitário é a Dark Horse, cara. São dois licenciantes diferentes. Eu acho que isso aqui, como eu digo, é achismo meu, mas assim, com esse novo formato, essa nova publicação, a dimensão já mudou, assim, a edição era um pouco menor, era 13,5 por 17,5, essa nova da Panini agora é 13,5 por 20, é um pouco maior, e o papel assim, offset, com orelhas, isso tem um capricho, assim, soberbo, assim. Você pega essa edição nova, cara, eu tenho toda a coleção completa, os 28 volumes, mas, cara, dá até medo de abrir, cara, tá tudo amarelado, algumas páginas assim, tá começando a quebrar a edição, sabe, e você, quando compra esse novo Lobo Solitário, aí você vê o capricho da edição com esse papel, mas assim, você vê essas duas edições na banca, assim, Novo Lobo Solitário e Slobo Solitário, você tá obrigado a comprar a coleção nova. Regi, fala um pouquinho então da popularização, da contribuição do Frank Miller pra popularização desse mangá e do gênero especificamente no Ocidente. Nessas edições da Dark Horse, quem fez as capas foi o Miller, né? É que hoje a gente fala do Frank Miller, tem todo esse ranço atual, né? Cavaleiro das Trevas 3, das bobagens que ele anda fazendo, né? Mas ele é um puta cara foda, né? Assim, ele é fora da curva. Não sei se eu chegaria a dizer genial. Talvez se eu tivesse acabado de ler Cavaleiro das Trevas de novo, eu falaria genial. Ele é o cara que teve aquela visão do Japão, principalmente, né? Eu escutei pilha que vocês estavam falando do Wolverine. Cara, quando saiu aquele Dívida de Honra, né? Saiu aqui no Brasil uma sériezinha, né? Aquelas quatro edições pequenininha, assim, ainda em formatinho. Cara, aquilo lá é uma bordoada. Fora do comum, assim. Muito diferente. Coisa que o Miller já fazia antigamente no Demolidor também, né? Então ele sempre teve esse apreço por ninjas, por essa coisa de espada e arte marcial mesmo. Essa de explorar outras artes deve ter caído na mão dele. Lobo Solitário, ele pirou, né, meu, assim, porque quando ele trouxe para os Estados Unidos, ele acabou até refazendo a capa, né, uma quarta capa que a gente vê hoje, né, que até na primeira publicação da Panini eram as duas capas, né, e agora é só realmente a quarta capa. Se você faz a leitura ocidental, né, acaba sendo a primeira capa. Na verdade, ele é a quarta capa e a primeira capa é a capa original do mangá. Isso daí é também o padrão da publicação agora da Dark Horse. E é isso daí. E as capas são lindíssimas, né, bicho? As capas do Miller, né? Sim. É, tem algumas que às vezes criança ele desenha um pouquinho complicado, assim, né, meu? O Daigoro dele não é tão bonitinho assim. Não é feio igual o filho da Mulher Maravilha, mas é feio, cara. Cara, aquilo ali é feio, viu? Não é feio igual os bebês que o Birne desenha lá no Omac, né? É, também, as criancinhas sem braço. O Miller desenha a criança que acabou de sair daquelas exposições aí polêmicas que a gente ainda tem, meu, sabe? Colhão arregalado, assim. Que aquilo lá que eu vi, hein? Frank Miller foi o primeiro capricho, né? Mas depois teve o Matt Wagner e o Bill Sienkiewicz. As capas do Bill Sienkiewicz, pô, são, na minha opinião, claro, são as melhores, né? Sabia disso, sabia. É, foram três caprichos. O Lobo Solitário impressionou tanto o Miller que ele trouxe aquela coisa do mangá e misturou com o cyberpunk pra fazer o Ronin dele, né? Você vê que o Ronin dele tem muita coisa do Lobo Solitário, né? Na técnica narrativa, em alguma coisa da história, então você vê a influência. É, ele gostou tanto que criou uma obra muito influenciada por aquilo, né? É, exatamente. No Ronin, você folheando, eu comprei essa edição nova aí da Panini, você vê claramente alguns quadros assim, até a movimentação do Ronin, né? Muita coisa, o enquadramento, alguns lances do código de honra dele, muito inspirados na narrativa do Lobo Solitário. Você gosta de Ronin, Mauro? Eu gosto sim. Ela é meio controversa e tal, mas eu acho que assim, ela misturou o estilo mangá com o cyberpunk, é uma história interessante, você fica curioso para saber onde ela vai parar, eu acho que é uma narrativa diferente do estilo ocidental, eu gosto bastante. É, eu não gosto muito não, mas a Dívida de Honra que eu tava falando, né? Essa minissérie é do caramba, cara. Dívida de Honra é a do Chris Claremont? Mas não. Isso. É, em alguns encadernados eles colocaram como eu Wolverine, talvez seja a história mais foda do Wolverine que tem essa daí. É, foi o que catapultou a personagem pra, assim, quer dizer, foi o que garantiu o personagem uma revista solo, né? Vocês falaram agora no Pilha, né? Aquela foi o que deu, talvez, o start. Depois disso ele teve aquela, que foi o que a gente falou, da Marvel Comics Presents, né? E logo depois ele partiu pra revista mensal. Mas, Luigi, fala um pouquinho da história da publicação do Lobo Solitário no Brasil. Ele passou por várias editoras, né? E chegou a ser publicado completo no Brasil antes desse primeiro lançamento da Panini? Só quem que completou mesmo foi a Panini, na versão 2004-2007. Mas, assim, a primeira publicação do Lobo Solitário aqui no Brasil, ela se deu entre 1988 e 1989. Foi pela uma editora chamada Cedibra. E ela durou 9 edições, publicada em formato americano, no estilo de leitura ocidental, com lombada canoa. E assim, não era um volume completo, assim, sabe? Eram histórias pensadas. Cada edição tinha, em média, 68 páginas. Pra ter uma ideia, a primeira edição desse Lobo Solitário é exatamente a última história do primeiro volume, que basicamente é a origem, né, do personagem. Ele fazendo aquela escolha do Daigoro, né, da bola e a espada, né, a do Tanuki. Tem uma dessas edições, tem que é a última, a nona edição, que é justamente essa história que foi publicada agora no Lobo Solitário número 4, que é do Guardião do Sino. Cara, é muito bom, bicho. Eu queria ter essas 9 edições. Porque, assim, Lobo Solitário, em última análise, você pegar a edição número 10 e você ler um capítulo isolado, você entende, cara. São histórias com natureza one shot, mas que aqui e acolá tem um capítulo assim que mostra assim, que é uma trama interligada. Assim. Mas, cara, seria muito legal se Lobo Solitário pelo menos tivesse um tipo de um formato como esse do Akira recente da JBC, sabe? Eu acho que era uma republicação que realmente valeria a pena, assim, naquele formato 18x26. Porque, cara, a arte do Goseki Kojima merece mais do que esses formatinhos assim de esses menores, né? Depois da Cedibra, saiu aqui pela Nova Sampa. E a Nova Sampa publicou em dois volumes, um volume e um, de 1990 a 91, foram 9 edições, isso já em formatinho, com lombada quadrada, mas assim, era um formatinho bem limitado, né, 100 páginas. Esse volume da Panini tem em média 300 páginas. E esse teve um volume 2, que foi de 1993 a 1996, durou 5 edições. E a gente só viria depois ver a Lobo Solitário justamente nessa 2004, 2007, do Lobo Solitário da Panini, né? Eu acho que eu tenho da Sampa, hein, Luigi? Qual que você falou que você tinha? Eu tinha da Cedibra, eu tinha a número 9, essa do Guardião do Sino. Eu acho que eu tenho da Sampa, tá perdida, tá numa caixa, meu, mas eu acho que eu tenho. Quando eu comprei, eu não me importei muito não, cara, eu não achei grande coisa. Eu comprei ela, acho que também, não sei se foi a Sampa que publicou esse Crying Freeman, né? Que é dele também, não é? Não, Crying Freeman foi a Panini que publicou. Eu não lembro se... Não, mas antes, bem teve antes. Teve outra publicação, não lembro. Sim, mas, teve mas no Brasil. Aquilo saiu em 10 volumes. Depois que terminou essa coleção do Lobo Solitário aqui, em 2007, a Panini tava publicando tudo do Goseki Kojima, porque tava vendendo muito. Mas assim, em relação a esse 2004, 2007 e essa nova publicação de 2017, eu não sei, talvez isso me incomodasse quando eu tava lendo naquela época. Eu tava falando isso pra vocês, eu acho que eu fiquei torrando o saco. Foi a questão desse o excesso de fidelidade na tradução, sabe? O Lobo Solitário é uma série que tem muitas questões políticas, né? Muita burocracia, muito. É como se tivesse umas 500 receitas federais, estaduais, tribunais de contas. E, cara, as histórias, eles mantêm, assim, como é o nome em japonês do cargo, sabe? Você tem que ficar olhando lá atrás do glossário. Uma diferença da publicação original e essa segunda publicação é que alguns termos, eles já colocam a notinha na própria página. Eles têm um termo e dizem a explicação logo embaixo. Mas você sempre para, cara. Em algum momento, assim, talvez você memorize alguns termos, mas assim, você sempre para porque ele fala algum termo nesse sentido e você, porra, quem tem déficit de atenção sofre com esse quadrinho. Eu não paro muito pra ir atrás dos termos, não. Desde aquele podcast que a gente fez do Ghost in the Shell, que o Pablo Sarmento teve lá a conversa com o Cassius, falando que uma primeira leitura você tem que fazer passando das notas. Cara, eu não parei, não, porque se eu for ficar parando, vai ser aquela leitura travada igual foi do Ghost in the Shell. Mas é diferente, Marcos. Em Ghost in the Shell, as notas que ele fazia eram assim, contando histórias assim, paralelas, assim, quando o autor estava roteirizando, ele teve essa ideia, ele vai contextualizar tudo assim. Você dá pra ler numa boa, Ghost in the Shell. Por exemplo, no volume 3, na página 14, assim, vou dar só um exemplo aqui, ó. Tem um balão que o cara diz, ó: "Não se preocupe, que nós mesmos comunicaremos ao Sushi Doshin do feudo de Hachisuka." Aí ele, logo embaixo, ele dá uma nota do editor: esse Sushin e Doshin eram soldados da marinha que vigiavam as águas navegáveis. Não é nem questão do trator, aqui eu acho que é mais a questão do editor que faz a adaptação. Aí o cara colocava: "Não se preocupe, que nós mesmos comunicaremos a guarda costeira do fio de Hachisuka." Assim, eu acho que tem que simplificar, acho que tem que deixar a leitura um pouco mais fluida. Eu acho que tem sim que respeitar, tem vários termos, assim, doutrinas, as coisas, você tem que manter o termo, você não pode mudar. Mas algumas coisas, alguns termos, assim, principalmente algumas coisas hierárquicas, você, por exemplo, você botava assim: ah, o cara é um administrador, o cara é um fiscal, o cara é um coletor de tributos. Aí colocava lá, coletor de tributos, aí botava um, aí deixava lá no glossário, esse um lá, esse coletor de tributos, ah, no original o nome é esse. Não, o cara ficava o tempo todo parando a leitura, cara, isso é muito ruim. Eu acho que talvez eu pensasse isso na época, e agora eu tô relembrando esse problema que eu tenho com essa leitura. É sensacional, esse aqui é top 3 da vida, cara, o quadrinho é sensacional, mas eu acho que tem esse problema. Mais pra frente, quando você tá habituado com a leitura, você se acostuma. Mas de início, você que tá retomando agora, você nunca leu essas três edições, cara, você dá umas barrigadas sérias aqui, cara. No volume 1, no volume 2, que o nome é Raymond. Aí o cara bota lá, nota trator embaixo, prisão domiciliar. Assim, eu acho que você é um excesso de fidelidade. Sabe o que eu vou ser do contra de você nessa? Porque, assim, eu gosto dessa questão de cultura japonesa, cultura samurai, já li muita coisa sobre isso. E quando eu li O Lobo Solitário a primeira vez, eu achava muito interessante essas notinhas, porque você ia, cada uma delas, aprendendo um pouco mais da cultura dos japoneses, da cultura da época. Eu acho interessante, assim, coisas que você botar um analógico traduzido não ia te dar aquela fidelidade, nem a questão histórica. Por exemplo, o tal do Edo Karo. Ele, em determinado ponto da história, ele vai para matar um desses Edo Karo, e ele explica que o Karo, na época, para manter a fidelidade ao Shogun, o senhor feudal, ele tinha que, uma época do ano, deslocar para Edo, que era a capital, e ele ficava lá meio que refém do Shogun, administrando de longe. E tinha um Karo no feudo dele administrando. E na outra época do ano, ele voltava pro feudo dele e ficava um Karo, que era esse administrador, administrando o palácio dele em Edo. Então tem todo um contexto histórico que você aprende isso aí, como que funcionava, como que o Shogun exercia esse poder sobre o senhor feudal, como que se dava esse deslocamento, que se ele se falasse, o administrador da capital e o administrador do interior, ia ser de uma pobreza monstruosa, você perdeu uma parte importante, assim, para a compreensão do contexto da história. Então, ainda que vá cortando no começo, você precisa acostumar, depois que você acostuma com a maioria dos termos, fica mais automático, e a leitura, para mim, foi muito mais enriquecedora do que se a gente buscasse os analógicos, a terminologia nacional. Cara, eu acho que essa parte deve fazer muito sucesso nas escolas do Japão, né? Porque você dá um panorama muito completo, eu fico no meio termo, porque realmente tem horas que irritam. É uma sociedade muito burocratizada, cara. É muito muito funcionário público para quase fazer a mesma coisa, sobretudo na coleta de impostos, né? É muita gente para arrecadar dinheiro pro governo. Mas assim, nesse sentido de você estudar, se aprofundar na cultura dos caras, eu acho assim maravilhoso, sensacional, cara. É trava mesmo, sabe? E aí não basta você ter muito termo, os termos são difíceis você ler o cargo do cara. E ele emendou o nome do cargo, o nome do cara, que eu acho que eu nem sabia se era o nome ou se era o cargo. Você olha a nota e diz, ah, isso aqui, esse trecho aqui é o cargo que ele tem, não é o nome dele. Mas assim, fica muito completo. Mas eu acho que o problema maior, que você bate nessa tecla, né? É o nosso problema de mercado. Se tivesse um mercado muito bom de quadrinhos, sairia duas edições, né? Uma edição, que o Luiz falou, Prisioneiro, Delegado, e uma mais completa. Só que a gente não tem mercado pra isso, infelizmente, né? Tanto que eu já acho um milagre. O mangá tá saindo de novo, assim, já foi um milagre, vamos combinar, ele ter sido concluído a primeira vez. E sei lá, depois de menos de 10 anos, a plano de publicar de novo, isso já é uma vitória sem fim. Cara, eu concordo com vocês dois, sabe, bicho? É assim, eu reconheço que isso é chatice minha, sabe? Mas assim, como eu disse, assim, tem hora que trava, assim. Porra, eu perco completamente o raciocínio, porque algumas tramas realmente são complexas, porque vai muito a fundo, nessa, como o Dan assim, falou, na burocracia lá das instituições do Japão, né, nessa época. Mas assim, eu queria só citar um exemplo, por exemplo, aquele Ex Machina do Brian K. Vaughan. Tinha esses glossários também atrás e ele também lidava com a política, com a administração da prefeitura de Nova York. E tinha mais um problema, porque o Brian Vaughan, ele usa muita referência da cultura pop, cara. Muito. Alguns você pega, mas a maioria você não pega, porque são referências locais. Mas assim, o tradutor colocava de um jeito que você poderia ler a história todinha, tranquilo. E lá depois, no final, você pegava o glossário e você via os termos, ó, isso que significa isso, tal, tal, tal. Aí, como eu disse, né, agora? Não, claro, era um jeito que adaptava assim para usar, botava um delegado, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Fazer um coletor de impostos. Botava um númerozinho lá na nota de rodapé, só, no original, glossário, você colocava lá. Ó, o Metsuki é isso e tal, significava isso tudo. Eu acho que dava no mesmo e não comprometia a leitura, sabe? Você aprenderia do mesmo jeito. Nesse bloco, a gente deu uma introduzida pequena na contextualização histórica, mas a gente vai se aprofundar mais no próximo bloco. Um dia, porém, ele foi traído. Sua esposa foi assassinada, seu lar destruído. Vítima de uma trama pérfida, foi destituído de todas as honrarias e condenado à morte. Mas o samurai e seu pequeno filho escaparam. Começar esse bloco tentando contextualizar historicamente o mangá, né? O Regi falou lá no começo do podcast que esse é um mangá histórico também, né? Não é só um mangá de samurai, né? Ele tem toda uma contextualização histórica do que acontecia no Japão feudal. Ô, Mar, então, deixa eu só corrigir uma coisa aqui que eu não falei. É o seguinte, embora ele seja esse Jekika, né, que é um mangá histórico, o Lobo Solitário, Ito Ogami, propriamente dito, ele não existe, né? Ele é um personagem fictício. A família Ogami, a família dos executores, existiu sim, mas não este personagem específico. Eu acho que tanto ele quanto o samurai executor, né, o outro trabalho deles, ele é inspirado no Musashi, né? Esse sim realmente existiu, né? Que tem várias obras, Vagabonde, isso, né? E algumas isso. Outras coisas que é baseado no Musashi, isso, né? Isso. Então, Fala um pouquinho do período que se passa o mangá, que é o período Edo. Curiosamente, assim, quando você, se você se basear pelo Lobo Solitário, você pode ter uma ideia errônea sobre o período Edo. Edo, na verdade, é o nome da capital do Japão, que hoje é Tóquio. Já conheci também esse período, que vai de 1603 a 1868, como a Era Tokugawa. Que, escuto falar, a curiosidade principal é que foi um período de paz, um período que reinou a paz no Japão, né? O mangá não passa muito bem essa impressão, já que é uma violência infeliz, né? Morte não acaba mais, é sangue por todo canto, mas foi um período de paz, porque antes disso, o Japão sim viveu uma quase 200 anos de guerra civil, terminável, até que chegou um momento que um cidadão chamado Hideyoshi, ele unificou o Japão, de certa forma, no final do século XVI, e deu uma corrigida. Mas aí, pouco depois que ele morre, entra uma nova guerra pelo poder, né, como sempre acontece nesse período mais feudal, muita gente poderosa disputando poder, até que um cidadão chamado Ieyasu Tokugawa emerge nessa luta e assume o poder que funda o Shogunato Tokugawa, que durou aí 256 anos e, salvo engano, teve 15 shoguns no comando. Então, uma das características principais de ser um período de paz foi um governo de uma mão de ferro muito poderosa, sabe? Uma coisa muito, muito rígida. O Japão se fechou para o mundo. A última relação comercial que eles tinham até então era com a Holanda. Foi encerrado, eles se isolaram completamente do mundo. Isso fica até meio claro ali naquele filme controverso do Tom Cruise, né? Que mostra todo esse isolamento do Japão na época. Por outro lado, ele desenvolve internamente o país, né? Ele constrói estradas, a agricultura prospera e, principalmente por seu período de paz, a maioria dos ronins, que não tem mais o que fazer, se dedicaram à arte, né? À arte e cultura, que é quando a arte e a cultura japonesa floresce com mais afinco. E aí, dentro dessa proposta de mão de ferro do Shogunato Tokugawa, ele termina por dividir a sociedade em quatro classes bem rígidas que quase não tinha nenhuma ascensão entre um e outro, né? Que é os camponeses, né? O grosso da população, os artesãos, os comerciantes e os samurais. E aí fica, durante todo esse período de paz, que só vai se encerrar na era Meiji, que é pano de fundo para outro mangá e desenho muito famoso, que é o Samurai X, né? Que começa justamente no final do período Tokugawa e começo da era Meiji. E esse conceito de shogunato, Mauro, explica um pouquinho pra gente, pra ver se a gente consegue entender esse termo. Até pra dar uma compreensão melhor, né, já vou passar pelo conceito, né, do samurai e do shogun, que eles são muito interligados, né? Samurai, ao contrário do que muita gente acredita, samurai não significa guerreiro, né? Samurai significa aquele que serve. É o servidor, né? A origem mais certa aí do começo do uso dessa terminologia foi no século X, e no começo ele era usado para designar uma guarda especial do imperador. Aí o imperador começou a usar essa guarda dele para sufocar rebeliões, para intervir em feudos rebeldes, e ele viu que isso começava a dar certo. E aí a ideia de você criar uma guarda, uma casta de pessoas cujo único propósito seria servir um senhor, se difundiu e eles começaram a colocar samurais nos feudos, né? E distribuir essa ideia, né, dos servidores, do samurai, do guerreiro para servir um mestre no interior, nos feudos mais afastados. Né? Nessa primeira fase, o samurai era qualquer um que soubesse lutar bem, que tivesse disposto, muitas vezes eram pessoal de linhagem mais pobre, mas no interior eles começaram a mandar uns parentes mais distantes do imperador como líderes, né? como chefes de clãs de samurais. Até que esse pessoal começou a ganhar muita força. Eles começaram a dominar o poder militar, eles começaram a distribuir o poder que antes era concentrado no imperador por diversos feudos, até que veio uma guerra grande entre clãs de samurais, que eram os clãs Taira e Minamoto. Então eles guerrearam para disputar o poder, os Taira acabaram vencendo, e eles difundiram a influência dele tão grande no Japão que eles deram um novo status para os samurais e dividiram o poder que era do imperador. Eles impuseram para o imperador um papel de deus vivo alegórico e assumiram o poder de fato. E para segurar esse poder de fato, eles criaram a figura do Shogun. Significa comandante-chefe para a supressão dos bárbaros. É tipo uma intervenção militar. O imperador passa a ser a figura decorativa, a figura que tem é venerada, mas quem tem o poder, quem comanda a força, é o Shogun. Teoricamente, primeiro para sufocar rebeliões, para combater os bárbaros, mas na verdade foi para consolidar o poder na mão dele e distribuir isso entre os senhores feudais, que eram os daimyos. Então, a partir dessa época, os samurais passaram a ser uma casta diferenciada. O título de samurai passou a ser hereditário, não era mais qualquer um que podia ser samurai. E isso foi ganhando força, né? Até o período seguinte lá dos Toyotomi e por fim com o período Tokugawa, que foi que já foi falado. O samurai, ele tem esse negócio de, né, um código moral próprio. Eles tinham que seguir o Bushido, que é o caminho do guerreiro, que era um código moral, coisas que eles poderiam, coisas que eles deveriam fazer, colocar a honra e o dever acima da própria vida, acordar todo dia sabendo que você poderia morrer, essa questão da aceitação da morte, essa questão do dever acima dos interesses pessoais. Eu sou promotor de justiça, né? E eu sempre gostei muito dessa questão, cultura de arte marcial, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E um dia eu estava vendo uma palestra do Plínio de Arruda Sampaio, que foi promotor há muito tempo, chegou a ser candidato a presidente da República, já morreu. E ele falou isso logo no meu curso de formação. Ele falou: o promotor de justiça é um samurai. Ele existe para servir a sociedade. Só que em vez de obedecer ao Bushido, ele tem que obedecer à Constituição. E eu acho muito legal isso. É um valor que eu sempre tentei levar para o resto da minha vida. Cara, a gente tem um samurai aqui, ó, entre os sete jagunços. Caramba! Tá vendo? Luigi, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você sabia que se sair essa edição aí que você quer, com as adaptações aí nos nomes em japonês, meu, vamos falar jagunço, né, meu? Porque o samurai não deixa de ser um jagunço, né, meu? Então, sua edição vai sair assim, hein, meu? Porque é engraçado, né, meu? Assim, o samurai, ele não é um nobre, né, meu? Essa é a diferença. Tanto é que se você olhar algumas armas, aquela furrente é uma adaptação rural, né, de uma ferramenta. Algumas armas são ferramentas, né, adaptadas. Né? E ele, o samurai, era assim, ele nunca quis ser nobre, né? Realmente os valores deles eram outros. Até quando, que nem o Dão falou daquele filme do Tom Cruise, O Último Samurai, isso daí é o finalzinho desse período, né? Bem o finalzinho, onde até tá decadente, tanto no Lobo Solitário também tá um pouco decadente, né? Com esses ronins, que são os samurais errantes, né? Eles perdiam parte do valor, assim, né? Parte da honra, né? Que era a coisa que eles guardavam tanto, assim, né? A gente tem aquela visão também, cara de armadura, aquela armadura rebuscada, né? E também não é nada disso, né, meu? A armadura do samurai é essa honra, é esse código de honra que ele carrega, né? Mais simbólico que a espada, né? Essa experiência de reler Lobo Solitário agora, eu adiei muito essa releitura, sabe? Eu li com a edição original, mês a mês eu ia lendo, mas assim, eu li esses três volumes agora, assim, numa cacetada, eu ficava pensando, pô, cara, que sociedade brutal, né, bicho? Brutalizada. Você vê, pensar direitinho, um samurai, e essa questão dele da honra, assim, eles tratam a vida de forma, assim, a vida é muito efêmera, mas não no sentido, assim, de ser passageira, ser breve, mas no sentido, assim, pra eles a vida é muito fácil, assim, de ser desligada, né? E, assim, você vê nesses capítulos do Lobo Solitário, assim, várias passagens, assim, cara, os contratantes, assim, são pessoas honradas, né? Que tem um capítulo, assim, que vários cometem suicídio, sabe? Contratou você, mas que isso aqui vai... É desonroso pra gente, e cara, eles praticam seppuku, assim, se matam, ou pedem pra o Itogami combater eles com o intuito de matar eles, sabe? Já como uma punição. De certa forma, assim, eu fiquei um pouco mais chocado, assim, com a brutalidade, assim. O pessoal com muito medo do governo, assim, a gente fica pensando direitinho, assim, será que a Coreia do Norte é desse jeito? Essa mão tirânica, né, desse shogunato. E, cara, porque, assim, dá pena algumas passagens. Por exemplo, aquela passagem, acho que é no volume 2, que ele vai ter que matar o Homem Santo lá, né? E o Homem Santo tava lutando pra baixar os impostos, cara, da sociedade lá, né? Quem contrata ele é os caras que não querem baixar os impostos, né? Mas é interessante, né, que, assim, eles viam outros valores, sabe? Você lê o Hagakure lá, que é consideradas máximas, assim, do samurai, do modo de vida do samurai, eles têm aquela coisa de acordar todo dia treinando a mente a saber que eles já estão mortos e que o que eles precisam fazer na Terra é cumprir um papel de honra, que a honra se põe acima de apego com coisas pessoais, com a própria vida, para eles manter o nome da família ou o respeito a um pai ou a reverência ao imperador. Ela se põe acima do apego pessoal em continuar vivendo. É muito diferente da nossa cultura, né? Pra gente parece um negócio muito brutal. ainda principalmente pra gente no Brasil. No Brasil, pra mim, a gente vive o outro extremo, a gente vive o jeitinho. Se a gente tiver que passar qualquer coisa pra gente se dar bem, não importa o valor, não importa o que os outros vão pensar, não importa que todo mundo te odeie, a pessoa dá um jeitinho. O Japão mesmo hoje ainda mantém um pouco dessa cultura, né? Não que não tenha corrupção lá, mas sempre que vai para a mídia um negócio de alguém ser pego em ato de corrupção, o cara se mata. Teve um ministro da Agricultura, salvo engano, 2008, 2009, foi pego roubando dinheiro, o cara pulou do prédio. Aqui no Brasil não, aqui você tem um presidente da República que está respondendo por mais de uma denúncia de processo criminal e ele não tá nem aí, não se sente nem inibido. Então, assim, nós estamos no outro extremo, talvez por isso que choque tanto pra gente. Eu acho que o principal pra mim nisso daí, a gente estranha muito como eles enxergam a morte, como eles lidam com a morte, né? Como eles vivem a própria vida. E o que eu... assim, uma das melhores coisas pra mim que tem no Lobo Solitário, é como ele mostra justamente essa parte que você falou agora. Porque a gente sempre tem essa noção do Japão, principalmente de coisa que envolve samurai, coisa do período feudal japonês, que é completamente diferente do feudalismo na Europa, não vem o caso agora, mas essa coisa dessa honra, desse respeito ao mais velho, do respeito à autoridade, de como você preserva o seu nome e o nome da sua família, como isso é importante, né? Como você, para acabar com a família, é só você jogar o nome daquela família no lixo, né? Você não precisa matar o pai, você tem que botar o nome do pai na lama, fere eles muito mais do que a morte em si. Então, mas o bom do Lobo Solitário é que ele mostra que mesmo todo esse contexto de honra, de seriedade, de respeito, eles são corruptos também, né? O fato de você ter uma grande noção na sua cabeça de como você enxerga a questão da honra, isso não isenta você, porque você também é um bandido safado, né? Então os caras, o Link falou agora, o cara lá santo queria baixar os impostos, mas os caras não queriam baixar impostos. Ele dá a desculpa dele, ele tá numa situação meio difícil aqui, vamos dar uma apertada. Mas tem muita cena com quase todos os caras que ele tem esse negócio, né? Nem todos que ele matam, que vai executar, o cara é uma pessoa ruim necessariamente, né? Ele mostra muito bem esse contexto de por que o cara fez aquilo. Mas o cara é corrupto. E o cara, e também tem muito corrupto que tá negando, né? Diz, eu fiz isso. Tipo aquele do incendiário lá. Eu fiz isso, mas eu tô vivendo aqui pra me aproveitar, mas tô vivendo muito bem. Então, ele também tem isso, né? Eu concordo com você, você falou aí, Mauro. A gente tá no outro extremo, né? Lá o cara rouba, ele é pego, ele se mata. Aqui você rouba, você é pego, você nega. Você nega até a morte, você não fez aquilo. Pelo menos na minha cabeça era assim, né? Por eles terem essa coisa muito de... essa honra muito grande, eu achava que eles não eram não eram corruptos. Mas isso é muito caro no Lobo Solitário, né? Aliás, é uma coisa muito difundida, inclusive. Não é uma coisa isolada, é uma coisa muito costumeira dentro da relação do shogunato. Bem ou mal, são de todo ser humano. Isso é intrínseco. Maldade, a corrupção, o fazer errado, né? Isso é de todo ser humano. Existe a tentação, tem uns que servem, tem uns que não. Agora, o interessante lá é que ele tem um negócio da honra, que se ele for pego, ou se for provado que ele fez errado, aquilo mancha o nome da família, dos seus ancestrais, e ele prefere cometer o seppuku lá, o suicídio ritual, para limpar o nome da família e morrer de uma maneira extremamente dolorosa, do que ligar o... eu tô nem aí, para não dizer legal, foda-se, que é o que o brasileiro costuma fazer. Eu acho que a principal diferença que tem, vamos falar assim, em relação à sociedade, é que no Japão a corrupção é pontual, é uma situação ou outra, é um político, igual vocês falam. E aqui no Brasil, principalmente, a gente vive num ambiente que é corrupto, vamos falar assim, entendeu? Então é difícil você se desviar da corrupção aqui, porque tem jeitinho para tudo. Tem coisa que às vezes até é difícil você fazer convencional, normal, assim. Então, a corrupção, pra gente, tá no ambiente, ela permeia a gente. É difícil você se esquivar dela. Todo mundo tem, né? É RT de um arquiteto, é propina de um, tem tudo jeito, cara. Você vai tirar um passaporte, você não quer pegar fila. Pra tudo tem jeito, né? Tem a profissão de despachante aqui que não deixa de ser um negócio que você dispensaria em outros lugares, né? Não falando que o despachante é corrupto. É tanta burocracia que às vezes você... a máquina para, ela empena até, né? Mas o que eu acho engraçado no Lobo Solitário é que, assim, até no combate, você pode ver que o Itogami, ele ganha algumas lutas, cara, só de lançar a espada, dele jogar a espada no outro. mesmo. Porque era uma coisa assim que um samurai não faz. Como que você vai jogar sua espada, que é sua alma, em direção do outro? E ele ganhava a luta sim, porque era inesperado. É, você entendeu? Então a sociedade espera um tipo de comportamento. Esperava mais lá, mas ainda hoje tem muito disso. Tem muito disso sim, questão de respeito, de honra, de individualidade, de vergonha, né? É uma outra coisa, tanto na primeira leitura quanto nessa segunda, mesmo adorando a série e tudo, eu acho o cara assim, não diria um idiota, mas eu acho, pera lá cara, você perdeu a mulher já, pega seu filho e sobe do mapa, vai embora meu, pelo menos salva seu filho. Eu não entendo ele botar em risco a criança, cara, do jeito que ele coloca, a criança passa a ser uma ferramenta pra ele, que é uma coisa assim que, complicada, ele tá atrás da vingança, ele tem até o caminho específico que ele tá seguindo, mas não sei, vale a pena, cara, ele arriscar? Ele já perdeu a mulher, é sorte ele não perder o menino, cara. Ele abandonou o Bushido, de certa forma, que o Mauro falou um pouco antes, né? Ele já tá nesse, chama, no caminho do Mei Fumador, que é o inferno do budismo, né? Ele abandona a honra dele, abandona boa parte dos valores dele. Uma das coisas que ele abandona, que fica bem claro, é esse lance que você falou dele simplesmente, para poder conseguir ganhar algum duelo, ele se livra da espada, né? Ele atira a espada para conseguir ganhar um determinado duelo, coisa que um samurai honrado nunca faria, né? E ele tá numa fase de que ele, tudo que ele tem à mão, todos os meios possíveis, isso inclui utilizar o Daigoro, né? Como uma ferramenta para atingir os objetivos dele, né? Mas assim, eu acho que não é só questão dele usar o Daigoro por indiferença. A partir do momento que ele resolveu entrar nesse meio fumador, nesse caminho, né, do inferno, entre a vida e a morte, ele criou um novo objetivo, um novo código de honra para ele. Para ele, o que está acima da vida dele ou dos valores antigos dele é derrubar o Ziágio, é vingar a morte da mulher e expor o que foi feito da família dele. Então, para isso, ele está disposto a entregar a própria vida, a vida do filho. Tem a questão da escolha do caminho que o filho vai ter, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas não é uma coisa aleatória, o que ele nem não estava nem aí para o filho. É uma escolha de vida, uma missão, um objetivo maior do que a vida que ele se deu e que ele deu para o filho também. Causa choque para a gente, principalmente para a gente que é pai e tal, né? Não é uma escolha que se espera de um pai, mas dentro daquele critério de certo e errado deles, de honra, faz o sentido dele, é o código moral do inferno dele, que é do caminho que ele traçou para ele e o filho dele seguirem. Cara, eu acho que uma parte bem interessante que o leitor começa a perceber que o negócio é sério com o Daigoro é quando ele deixa ele naquela caverna e com comida para 5 dias, água para 5 dias, e tem uma avalanche, e assim, ele parte para uma missão, o Ito, e tem uma avalanche e cobre a entrada dessa caverna, né, a neve, né, e ele fica lá no frio, ele vai cumprir essa missão, só vai poder ter acesso ao buraco se não parar de nevar nem um minuto, né, cara, e o guri fica lá, bicho, pô, é muito foda, né. Cara, no frio, no escuro, mijando num cantinho, cagando num cantinho, menininho, coitadinho, meu. Assim, é impensável, cara, assim, é isso que eu falo, assim, tudo bem, ele mudou o código de honra dele por um objetivo de vingança, ele ainda tem algumas noções de honra, sim, mas o que eu acho estranho é realmente isso, assim, não é nem ele usar o filho é uma ferramenta que ele tá usando, igual o carrinho, igual a espada, que ele atira nos adversários, deixou de ser a alma dele e é só uma ferramenta também. Parece que ele quer se livrar do filho, não? Porque toda edição ele bota o pivete pra, pra morrer, pivete da desgraça, não morre não, infeliz. Mas é isso. Então, cara, mas porque ele não dá o menino, assim, deixa o menino numa... Cara, mas é que tá, o que eu tô falando é justamente isso. Não é que ele usa o menino como uma ferramenta. Na cabeça dele, no código, né, dele, ele e o menino já estão mortos. Eles têm uma missão pra desenvolver que tá acima do que acontecer com eles. Então não é que ele tá deliberadamente usando o menino igual ele usa a lança. Pra ele, o menino, ele fala isso até numa história na primeira edição, né? O filho entende ele, ele entende o filho, e os dois adotaram esse caminho do inferno. Então, na cabeça deles, aquela missão, aquele objetivo tá acima do que vai acontecer fisicamente com eles. não é que ele não liga, não é que ele usa o moleque, é que na cabeça dele, ele e o menino estão num caminho traçado que estaria acima do que qualquer outra coisa que se puder, qualquer outro valor que pudesse colocar. Mauro, aqui no Brasil seria o que? Abandono de capaz? Ah, no mínimo. Tortura, abandono de capaz, por aí vai. Já pensou o ECA, véio, em cima do cara? Conselho tutelar. Essa parte aí da caverna, ele diz o seguinte, sabe? Haja o que houver, não saia desta caverna. Se eu não voltar, significa que morrerá também. Se isso acontecer, não chore, mesmo que tenha fome. E não se mova, mesmo que tenha frio. Dessa forma, morrerá naturalmente. Ouviu bem, Daigoro? Isso é ser um samurai. Cara, bicho, era foda, velho. O menino ganha um peão, meu. Ele nem aprendeu a usar o peão. O lobo solitário vai e corta o peão no meio, assim, meu. Que filho da puta, meu. Pensei, falei, caramba, meu. O menino acabou de ganhar um brinquedo, meu. Eu adoro o Daigoro, adoro. Não, e ele faz uma metáfora nessa do peão, né? Você tá vendo aí, Daigoro? Essas duas partes de quebrada, esse sou eu e você, moço. É, meu. Ele não deixa o menino ter um segundo de alegria, meu. Porque eu até entendo ele ter uma missão de vingança, eu entendo. Mas o menino é tão pequeno que você pode falar pra mim. É, o menino tem a alma samurai, tem isso, tem aquilo. É bonito, é poético, faz parte da história. Eu não tô querendo desmontar a história, muito pelo contrário. Mas, cara, não é assim, né? Não é assim. O certo mesmo era ele, na primeira vila, ó, tó, cuida do meu filho, fica com ele. Se eu sobreviver, eu volto. Se eu não sobreviver, ele cresce aí e paciência. Se ele for samurai, ele vai achar o caminho dele. É legal, é o que dá toda a graça da história, porque o carrinho de bebê, assim, é cheio de arma, né? O menino também ele vai ficando cada vez mais envolvido, assim, né? Vai virando um samuraizinho mesmo, assim. É o que a gente tava falando, assim, né? Tanto os valores dos samurais e o valor do Itogami é muito diferente da nossa cultura, do que a gente entende por certo e errado. Eu com o pai, eu preferia morrer queimado dolorosamente do que acontecesse qualquer coisa com qualquer uma das minhas filhas, sabe? Jamais sacrificaria, sei lá, um fio de cabelo dela por qualquer coisa que eu colocasse na minha vida. Mas é diferente, é outra cultura, é outro objetivo, é outra relação com a morte, com o papel da pessoa na Terra, sabe? Então é muito distante da gente, causa esse estranhamento. Mas a gente, dentro do contexto da história, faz muito sentido. Cara, dentro do background do Lobo Solitário, assim, andando mais pra frente, esse shogunato, ela se sustenta em três famílias, né? No caso, a família Ogami, que são os executores, a família Yagyu, que são os assassinos que lidam com os obstáculos do shogunato, né? E o Korokua, que são os espiões, né? E o que acontece aqui, dá o pontapé inicial em Lobo Solitário, como a gente falou ainda agora, é a traição dos Yagyu, que essa história é mostrada quase na metade do terceiro volume, né? E assassinam a esposa do Ito, e tá lá vivo, lá o Daigoro, lá, recém-nascido, né? Da família do Lobo Solitário, da destruição do nome da família dele, mais do que a morte da mulher, é a questão dele querer fazer que ele passe por traidor e faz ele voltar esse caminho, fazer essas escolhas que ele fez, tem tudo a ver com isso, com essa divisão, esse equilíbrio de poder entre as três famílias e a questão do Ziágio querer tomar o poder das outras duas. Então a gente vai entendendo isso lá pra frente. Nesses três primeiros volumes, né, só tem duas histórias que a gente pode chamar assim de origem, que vão explicando o que aconteceu. Uma no final do primeiro volume e a outra que dá o nome ao terceiro volume. Então, aí que a gente vai entendendo o que aconteceu com ele, por que ele faz o que ele faz, mas ele mostra essa relação de poder e como que os Ziágio querem desbalancear isso, sacrificando, né, a família do Itogami no meio do caminho e tomando conta dos Kuroko nos bastidores. E é interessante, né, Mauro, que essa história, o pano de fundo dela é histórico, né? Isso, de fato, assim, o Kazukoi, que ele trabalha na lacuna da própria história, né? Porque, assim, de fato, assim, teve um período que essa família do Ogami, ela desapareceu dos registros históricos, né? E o Yagyu começou praticamente a exercer, a capitanear essas três funções, né? Dos espiões, assassinos e o executor, né? Aí o que o Kazukoi, ele roteiriza, Ele, assim, ele dá margem, essa ficção do Isael, tudo que acontece, claro, com o Itogami, mas, assim, ele imagina o que motivou o desaparecimento dos Ogami, né? Em japonês, Okami é lobo, né? Um trocar, eles fazem, de vez em quando eles fazem esse trocadilho, né? Os Yajo, né, historicamente, eles foram das famílias mais fortes, né, durante o período, o começo do período Tokugawa. Tanto que se você pega o livro do Musashi, o romance, né, que é aquele grandão em dois volumes, ele retrata os Yajo como uma família nobre, uma família samurai, uma família honrada, poderosa. É uma visão completamente diferente da que o Koike traz no Lobo Solitário. A gente viu todo o contexto que a obra foi criada e onde ela se passava. E, finalmente, no próximo bloco, a gente vai falar dos três primeiros volumes. Temido pelos inimigos que o chamavam de o Lobo Errante, Ito Ogami teve a cabeça a prêmio. Mas o lobo e seu filhote sobreviveram e se tornaram lenda. Uma lenda tão vigorosa e duradoura quanto o próprio código dos samurais. Bom, vamos começar a falar do mangá em si, quer dizer, começar a falar não, que a gente já falou muito do mangá, toda a contextualização histórica, mas a gente falou de várias passagens do mangá. Uma coisa que eu acho muito legal na narrativa do Koike, e isso refletiu na publicação no Brasil, é o fato da história ela não ser linear, né? E foi até algo bastante inovador na época, né? Lá no Japão. Os capítulos, eles são meio que fechados em si, né? Você começa com aquela história de saber que o Ito tá numa jornada de vingança. Ele é um Ronin que aluga a espada, isso a gente até falou lá na introdução do podcast, né? Ele aluga a espada e o filho, ele carrega um estandarte com esses dizeres, e ele cobra 500 ryôs pelo serviço. Ele atende desde pessoas importantes até aquelas pessoas que juntam aquele dinheiro de maneira com bastante sacrifício para conseguir contratá-lo, né? E eu acho muito interessante essa narrativa do mangá dela não ser linear. Tanto é que a gente só vai ver a história de origem em si, quando aconteceu essa traição e quando o Ito resolveu seguir pelo caminho da Mei Fumador para tentar limpar o nome da família Ogami, só lá do meio pro final do terceiro volume, né? Então, já tinha se passado muita história do mangá quando eles resolveram contar a história de como aquilo começou, né? Nesse primeiro volume, tem algum capítulo especial que vocês queriam destacar? O que vocês acharam da leitura desse primeiro volume? Fala um pouquinho, Dão. Você que nunca tinha lido, começou a ler agora o Lobo Solitário nessas edições da Panini. O que você está achando? No começo, isso aí que você falou, de não ser uma história linear, eu fiquei meio perdido, sabe? Eu, assim, como ele é muito contextualizado na história real do Japão, não ficou claro para mim que período do Shogunato Tokugawa está, né? Começo, meio, fim, o Regina falou tá mais pelo fim, sabe? Então eu fiquei meio perdido nessa ideia geral, sabe? Então ele fala lá, né? Essa o Link falou agora da família dele, de como ele entrou nessa vida do Lobo Solitário. Mas ele fica claro, pô, o cara tá indo pra onde? O cara tá viajando, não para de viajar, tá indo pra onde? Sabe, você não sabe pra onde ele tá indo, não sabe o que ele tá fazendo. Mas aí, essa própria primeira história já dá o tom da série, né? Ficando nessa parte mais da história em si, de roteiro, de narrativa, né? A primeira edição já dá esse tom da série, né? Que mostra como é que ele age, deixa claro que vai ser uma violência gráfica estupenda. Insere muito, que ele falou, né? Insere muita coisa do contexto histórico. Mas o melhor pra mim, a questão do realismo, né? Como ele trata os personagens de uma forma muito, muito real, muito próxima do real. Não tem essa coisa mais ilusão de narrativa, de, por exemplo, tem um cara que ele quer matar, o cara tá diante dele, ele vai e mata o cara, pô. Ele não fica vindo e matar por isso, blá, blá, blá. Ou mata os caras ao redor pra ter uma luta final com o cara. A primeira coisa que ele faz é dar fim no alvo. Eu vim matar esse cara, ponto, matei, foda-se. O cara não tem que saber porque ele tá morrendo. já terminei meu serviço. Meu serviço era matar esse cara aqui. Eu matei, enfim, foda-se. A consequência disso, se o pessoal ao redor vai lutar com ele ou não, é que também dá o tom daquele conto. Mas isso é muito foda, sabe? Você não fica com enrolação. Ele vai lá, bicho, eu fui contratado pra matar esse cara. Ponto, vou fazer isso. Então, quando eu reli, foi que eu comecei a, como eu mesmo digo, a entender a história, né? A pegar um pouco mais do que tá acontecendo. É legal, tem isso mesmo, né? A gente tá falando muito contexto histórico e tal. Quem não leu pensa que é uma coisa muito carregada e tal, mas é ação o tempo todo. É uma violência extrema, tem tudo que tem de mais empolgante, né, nas histórias de samurai. Mas os personagens são muito bem desenvolvidos, né? Dentro de cada conto, dentro de cada historinha, ele tem aquela coisa assim, a vítima dele, eles contam a história, eles contam o contexto, ou da vítima, ou da pessoa que contratou ele para matar, mostra o lado ruim, o lado bom das pessoas, são os personagens assim muito ricos, né? Você pega, por exemplo, tem uma história que eles encontram com uns yakuza, né, os criminosos, no caminho, a família de criminosos, e a mulher tá com o peito cheio de leite porque tinham matado o filho dela, e ele entende aquele contexto, a dor da mulher, e depois ele vai lá, ele já tinha sido contratado por um serviço, ele sabe que vai acontecer uma tragédia lá, uma guerra desnecessária entre os dois clãs de Yakuza, ele mata o cara que ele tem que matar, acaba até resolvendo antes da guerra, mas assim, esses coadjuvantes, eles são de uma riqueza, eles são tão bem desenvolvidos que você se empolga com a história. Eu lembro a primeira vez que eu li esse primeiro volume, eu falei, caramba, eu tenho que ler o resto, quando é que vai sair o próximo? Eu não consegui largar até terminar os 28 volumes. Ele fala pro Daigoro mamar, né? Na mulher, né? Que ela tava com o peito cheio. Se eu lembro, ele fala que... Ela pergunta quanto é. Fala assim, eu posso segurar seu filho? Eu vou pagar, claro. Aí ele fala, não precisa. Já tá na hora dele comer mesmo. E é, ela fala, você percebeu, né? Que ela tava disfarçada, se eu não me engano. Ah, você percebeu que era uma mulher? Não, eu percebi e vi que você tava precisando dar de mamar. Ah, né? E isso é bem legal da parte dele, né? Não, esse volume 1 é só isso, cara. É assim, Daigoro, vai lá, mija lá em cima do samurai lá pra provocar ele. Daigoro, vai lá. Finge que tá morrendo afogado lá pro pistoleiro largar as armas e eu matar ele. Finge foi outro, né? Finge, te joguei aí, olha aí, desgraçado. Não, o menino é um capetinha, não morre. Não. Com certeza, isso não, eu duvido, cara. Não. Cara, mas é impressionante, né, bicho? Porque a gente tá falando de uma história em quadrinhos que foi produzida em 1970, né? Que tem quase 50 anos, né? Que foi produzida. E como ainda é atual, né, bicho? E assim, eu acho que daqui a 50 anos, daqui a um século, isso aqui ainda vai ser atual, né? O storytelling dela. Se for pegar, por exemplo, uma história em quadrinhos dessas que sai assim nessas coleções históricas Marvel dos anos 70, porra, se engasga bonito essas histórias assim comuns de super-herói. Mas como isso aqui é impressionante, né, cara? Uma história em quadrinhos que provavelmente nunca vai ficar datada, né? Meu capítulo favorito, cara, é mais ou menos uma reencenação daqueles Sete Homens do Destino, né? Que ele entra numa cidadezinha terrorizada por bandidos, né? E, cara, é bem chocante. A princípio, quando ele entra, assim, tá os caras estuprando lá a mulher na frente da Igoro, sabe? Ele passa, sabe? E o Ito, ele só se manifesta quando quer matar uma das prostitutas lá. E se ele não transar com ela, eles vão matar ela. Ele não, tá certo. Transa lá com ela. Eu quebro o galho, né? Aí eu quebro o galho. Aí, cara, bicho, e foda. E aí os caras dizem, ah, mas você, isso era muito fácil, ele só foi transar com você. Aí eles... Cheio de dignidade, né, Luigi? Ele vai cheio de dignidade. Aí a mulher pega e diz lá, me diz se você conseguiria satisfazer uma mulher agora, tremendo de medo de perder a vida do jeito que está. E ela goza lá, bicho. Essa história é num balneário. Que ele vai tomar banho até nas águas termais. Isso, como se fosse uma terma. No filme, cara, que eu vi, meu, mas acho que, ó, escolheram os japoneses mais feios do mundo, meu, pra fazer essa quadrinha. Você gostou, cara? Mas muito cara feio, meu. É assim, ó. Desculpa, já tô me adiantando no filme, porque o filme é ótimo, cara. Ele até vale, assim, porque algumas cenas de luta é lindo, o storytelling é legal, tal, no quadrinho. Mas eu não entendia muito bem, às vezes, do Itogami fez. E no filme, ele mostra direitinho, cara, né? A cena que ele coloca a espada debaixo da água, né? Pra fazer o golpe. Então, no filme, puta, cara, se eu falei... Ah, agora entendi, eu falei, né? Mas, meu, os artistas que eles escolhem, meu, né? Essa quadrilha tem o nome, é Xambaba, né? Que é quadrilha de arruaceiro, uma coisa assim. Cara, mas é um cara mais feio que o outro, cara, mas muito feio. E o... é o Hetsudo, é o velho do clã rival? Lembro o nome do velho. Acho que é isso mesmo. É, o Hetsudo e então, isso, o Hetsudo do filme, cara. Meu, mas é impressionante. Meter uma peruca branca nele, meu, e uma sobrancelha grossa branca. É o pai meia, é? Não, cara. Acho que colaram com durex a sobrancelha, então o olho do cara, meu, assim, é puxado pra cima, meu. O cara parece que tá, sabe, tá dormindo, mas tá impressionado, assim, tá com a sobrancelha pra cima, assim. É muito feio, cara, muito feio. E o Itogami, acho que eu falei hoje pra vocês, né, meu? Ele é gordinho, né, meu? Ele é bochechudo, assim, meu. Mas é um puta de um artista bom, meu, muito bom. O Daigoro também é bonitinho, assim, pequenininho, assim, o artista é bom pra caramba do filme, assim, né? Ele até aprende uma musiquinha, cara, depois vê se acha ela, Luiz. Ele fica cantando o filme inteiro, meu, e a musiquinha tem uma hora que traduzem, né, o que ele tá cantando, né, meu? Que ele fala assim, ó, se eu subir a montanha e fazer um cocô duro, ela vai rolar e vai virar uma avalanche, meu, é assim, o menino é o capeta, sabe? A musiquinha é bonitinha, assim, é de criança, meu, mas você vê que ele tá falando de virar uma avalanche, de destruir, sabe, assim, é muito legal, cara. Musiquinha, ela tem no primeiro volume, na nona história. Ah, tem mesmo? Que é, pra mim, a melhor história do primeiro volume, que é inclusive a história de origem, que mostra o momento que ele fez a escolha, ele e o Daigoro, do caminho que eles vão seguir. Começa com o Daigoro cantando essa música, e mostra ele em flashback cantando essa música em casa pequenininho. E aí o Itogami, né, tinha acabado de matar a mulher dele, ele fala: vou seguir o caminho do inferno. E você tem uma escolha. O menino nem entendia direito. Ele bota a espada de um lado e uma bola do outro. E aí ele fala assim: se você escolher a bola, é porque você ainda tem a coisa de criança e você não vai conseguir me acompanhar. Então eu vou te matar e você vai dormir junto com a sua mãe e eu vou encontrar vocês na outra vida. Se você escolher o caminho da espada, você vai me seguir pelo caminho do inferno. E o menininho acaba indo no rumo da espada ao invés da bola. E ele até fica triste, ele chora, ele fala: você ia sofrer menos se você não fosse comigo nesse caminho. E aí mostra, né, aí ele tem o primeiro confronto dele aí, que ele resolve abandonar as cores do imperador, ele mata aí um escolhido pro duelo da família Yasuo. Aí que você começa a entender a história dele. É nessa última história do primeiro volume. Esse é o meu capítulo favorito também. É impressionante a forma que ele faz e toda aquela altivez, mas ao mesmo tempo você não entende como é que ele tá fazendo uma criança que tá engatinhando, que não deve saber falar, não deve entender as palavras que ele tá dizendo. Como é que ele consegue fazer esse tipo de coisa para a criança escolher? Porque não entende. Ele coloca ali dois objetos, ela teoricamente não vai entender para onde vai, mas ela acaba indo para o do lado da espada, né? Então mostra que de alguma forma o Daigoro compreende o que vai acontecer e que ele quer acompanhar o pai, porque ele de certa forma também quer se vingar, né? Tanto da morte da mãe quanto da desonra que os Yajiu fizeram o Zogami passar, né? E tem outra coisa que é bem desenvolvido, que é, na verdade, é mostrado nesse primeiro volume, mas é melhor desenvolvido no segundo, que é não só mostrar o Itogami como um espadachim muito foda, que ele é realmente, né? Assim, ele enfrenta seja um cara, seja vários, ele mata os caras assim, a arte ajuda muito nisso, né? Mas mostrar como ele é um cara extremamente inteligente, ele é muito inteligente, e ele tem um poder de dedução que não faz o Sherlock Holmes ficar com inveja, não. Os primeiros livros de Sherlock Holmes, tem alguns, eu li uns poucos, mas tinha um chega a ser bem chatinhos, porque é aquele mesmo esquema lá do filme com o Homem de Ferro, né? Ele tem uns poderes de dedução que é muito foda, bicho. Ele olha pra sua cara, pelo seu, a cor do seu olho, eu sei que você fez ontem. Ah, vai se fuder, porra. Mas o Itogami tem isso também, só que é muito bem, é melhor mostrado dentro da própria história. Né? Esse que a gente falou agora mesmo da mulher lá disfarçada, isso é muito foda, viu? Assim, como esse poder de dedução dele é absurdo dentro. Então é por isso que eu falei dessa questão de ter uma coisa meio de mistério também, né? Dentro da narrativa, né? De quando ele vai conversar com os caras, né? Pra pegar uma missão, diz, ah, só me conta o que aconteceu, né? Só me conta o que, é que você quer. Não fica inventando muita moda, porque o resto ele vai pegando no decorrer ali da própria missão, né? De como ele interage com aquelas pessoas que ele tá indo matar. E você, Regi, qual o teu capítulo favorito desse primeiro volume? Ah, cara, desse primeiro, eu gosto daquela história que eu falei, do Daigoro morrendo afogado lá. O cara, ele é um pistoleiro, né? Ele tira as armas pra salvar o menino e vem o Itogami e mata o cara, cara, sem dó nem piedade. E eu gosto também a hora que o carrinho começa a ser versátil, né, meu? Tem uma hora que também acho que dão uns tiros nele, ele levanta, o carrinho é blindado embaixo, aonde ele segura, vira uma lança, que é muito legal, né, cara? Ele é bom com a espada e bom pra caramba também com a lança, né? Mais pra frente esse carrinho vira até um Batmóvel, né, bicho? Não dá spoiler não, mas... Cara, ele entra no rio, o carrinho serve de... ele mesmo, né, o Itogami, ele entra dentro do carrinho, navega, é do caramba o carrinho também. Não, ele vira esqui, né, também, né, ele tira as rodinhas e vira esqui quando tá na neve, né. Esse começo, assim, esse primeiro volume é isso, é o Ronin, né, o samurai desmanzelado, despenteado, assim, né, a figura dele, assim, é bem rasteira, o carrinho, que é do caramba, é muito legal, né, e o nenezinho, né, o Daigoro, que é uma figurinha, assim, mesmo, né, a hora que ele também mija em cima dos caras pra provocar, né, meu, assim, esse começo é bem legal, quem tem esse primeiro contato, ele não tem todo esse histórico que a gente tá falando, assim, né? Do que aconteceu. Só na última história do volume 1 é que você tem um vislumbre, assim, do que se trata a história. Antes parece realmente, assim, cada capítulo é o lobo solitário cumprindo um contrato, matando alguém. Então eu acho bem legal esse começo, assim. Vamos partir para o segundo volume. Esse primeiro volume, ele é dos que tem maior quantidade de capítulos, né? São 9 capítulos no primeiro volume, mas não é que ele tem mais páginas. A quantidade de páginas é basicamente a mesma, só que os capítulos, eles são um pouco mais curtos, né? A partir do segundo volume, as edições, elas passam a ter menos capítulos, mas esses capítulos são maiores, né? A história que é contada, ela é um pouco mais longa, né? Um pouco mais comprida. Luigi, esse segundo volume já dá um embasamento melhor na história do Ito, né? O que você acha desse segundo volume e qual foi o capítulo que você gosta mais desse segundo volume? Cara, na verdade é um empate técnico. Eu gosto muito daquela do Homem Santo, que assim, que ele mostra que o Ito, mesmo que ele tenha aceitado o meio fumador, ele ainda é, de certa forma, um pouco relutante, porque ele tem que, de fato, ele tem que matar esse Homem Santo, que de fato é um homem bom, tendo contra a religião, aos dogmas que ele mesmo acredita. E pra ele se integrar ao meio fumador, é mesmo que um Jedi, sabe? Tem que se anular, né? Ele tem que virar um vazio pra cumprir essa missão. E ele, de fato, ele faz. É o contrário, né, Luigi? O Jedi que é inspirado no samurai, né, meu? Exato, assim. exatamente. Eu me lembrei do Jedi, sabe? Sim, sim, lembra mesmo, assim. Que é um negócio até cósmico, assim, né, que ele fala. Uhum. Não é a palavra que eu queria usar, é metafísico, é isso daí, assim. Ele quer desafiar até os limites dele, né, matando esse Homem Santo. Matando não, né, meu? Ele racha o Homem Santo. Corta o cara em dois. Pois é, cara. Parece aquelas coisas de Berserker mesmo, né? Daquele mangá, um Berserker. Ele racha o cara no meio, assim. Que é muito legal esse capítulo mesmo. Né? Nessa história, ela realmente é um ponto divisor pro Ito. Porque é o que eu falei antes, né? Que ele resolveu adotar uma nova moralidade. Que ele não é amoral. Ele tem os valores dele, mas são diferentes dos que ele tinha quando era samurai. Tem a nova missão, mas ele, que nem você falou, ele ainda estava apegado àqueles valores samurais dele. E aí ele vai matar esse Homem Santo, ele não consegue, porque ele ainda está ligado à vida antiga. E o próprio sábio lá fala para ele que se ele definiu isso para a vida dele, ele tem que buscar alcançar o Zen, que é aquela interação com nada, você se desapegar do seu corpo material, dos seus valores. E ele faz o Zen do assassino, né? ele se desapega, ele assume uma nova aura para esse novo caminho que ele resolveu seguir. O próprio sábio orienta ele. O cara era tão bom que ele fala: meu, se você quer isso, você tem que fazer tal coisa, a minha missão é alcançar o Zen espiritual. A sua é o Zen do assassino. Se você conseguir isso, você vai seguir por esse caminho do meio fumador que você escolheu. Então, é muito interessante, sabe? É um ponto de ruptura que ele abraça de vez esse caminho do inferno dele e com essa aura espiritual, com esses outros valores que ele assumiu. Cara, eu nesse volume, tem essa história que a gente falou um pouco mais cedo do que o Ito deixa o Daigoro lá num buraco na montanha, deixa ele com água e comida para 5 dias, mas o capítulo que eu mais gosto é o primeiro capítulo, que o Ito, ele se deixa ser preso, né? Vai parar lá na cadeia e tem algumas figuras de autoridade que é como se fosse uma espécie de chefe de cela, e eles de vez em quando têm que abrir espaço para receber mais presos, né? E eles acabam escolhendo um ou dois presos para matar ali, pra isso com a conivência da autoridade que tá ali no, tomando conta daquela cadeia, e ele se deixa ser preso. Ele apanha pra caramba no começo, mas ele acaba reagindo e acaba matando esse chefe de cela, só pra poder ir parar num outro canto da cela, que ele acaba descobrindo nessa discussão onde tá o verdadeiro alvo dele, né? Ele acaba indo parar dentro da cela. Nesse momento você acha que é aquele que é o alvo dele, então você fica sabendo o que aconteceu anteriormente, que aquela cela já havia tido um incêndio e o responsável pela cadeia teve que soltar os presos, e com o compromisso de que eles teriam que voltar no dia seguinte. E é engraçado que de todos os presos que são soltos, só 10 não voltam. E ele é acusado por aquilo e acaba cometendo o seppuku, se eu não me engano. Ele se mata para poder preservar a honra. E acaba descobrindo que esse cara que tá preso é o cara que provocou o incêndio, só que foi a mando de outra pessoa. Então o Ito, ele se infiltra dentro da cela para poder chegar num primeiro alvo, só que na verdade não era aquele o primeiro alvo, era o mandante. E toda essa artimanha que o Ito ele monta para poder atingir o objetivo dele, ele não tá preocupado se ele vai apanhar, se ele pode até morrer antes de completar o objetivo dele, mas ele lança a mão de tudo que ele puder para poder conseguir cumprir o contrato dele, né? O contrato de assassinato dele. E isso eu acho impressionante nesse capítulo, nesse primeiro capítulo. Esse eu achei meio exagerado, porque, porra, o plano é muito elaborado, velho. E esse é o que eu mais chega próximo daquele que eu falei, do Sherlock e Downey Jr., né? Porra, ele faz um artimanha todinho, sei que ele não sabia onde estava o cara, né? Ele sabe que o cara tá preso, o incendiário, mas ele não sabe em que cela ele estava, né? Então ele provoca aquela briga toda pra poder ser levado pra cela onde o cara tá. Puta que pariu, velho. É muita elaboração o negócio, velho. Cara, mas o outro que eu gosto muito é o final, assim, quando ele mata um casal de agiotas, né? Meio que ele foi contratado pela esposa de um cara que tava devendo esse casal de agiota, e ela virou prostituta pra pagar o que devia a eles, né? E o marido dela se suicidou por causa dessa dívida. Aí contrata o Ito e mata esse casal. Aí é meio que investigação. O Ito só aparece mesmo lá quase no final. O Shimetsuki, o delegado, ele encontra o Ito. Ele tá dentro de uma casinha, ele diz que dentro dessa casinha que tá com lepra. E tem um monge lá, diz: ó, se vocês entrarem aí, todos vocês vão morrer, porque vocês vão pegar a lepra. Aí o Ito confirma que matou os caras lá e tal, ele não quer se identificar, mas a cabana pega fogo, o Ito diz: não, então ele morreu. Aí, enfim, aí o que acontece é que no final aí o monge diz assim: cara, mas por que você disse que eu tinha lepra e tal? Eu não pedi pra você. O Ito diz: eu não pedi pra você mentir pra eles. Não, na verdade eu não menti. Se você saísse, você ia matar todos, e esse é o mesmo efeito da lepra. Cara, eu achei genial esse capítulo, velho. Bem policial mesmo, assim, né? Bem, como o Dão disse, bem Sherlock Holmes mesmo, né? Ela se disfarçou de prostituta, né? Pra cumprir a vingança, não é? Uhum. A ex-mulher. Aí ela junta os 500 rios e paga o Ito, né? Então, mas quando eu li, cara, a primeira vez, eu entendi. Ele se disfarçou de prostituta pra cumprir sua vingança. Eu falei, caramba, o cara realmente tá disposto, hein? É muita raiva, né, meu? Se ele ainda mandasse o menino, né, meu? Vai lá você, Daigoro. Que sacanagem. Mas foi ele mesmo, né, meu? Eu falei, é muita raiva, meu. Cara, mas deixa eu fazer um parênteses aqui, né? um negócio da narrativa que eu tinha falado, que eu acho genial, assim, no Lobo Solitário, né? Ela muda muito o ponto de vista, o momento que você entra na história. Isso que eu acho, assim, fantástico. Tem poucos episódios, são aquela narrativa linear, ele sendo contratado, executando a missão e acabando. Várias delas, assim, começa, por exemplo, essa do incendiário. Começa com ele preso, no meio dá um flashback quando ele foi contratado. Você entende como a história chegou ali e dali continua. A mesma coisa também na história do monge. O monge começa ele meditando, depois mostra o encontro dele com o monge, depois a história volta naquele ponto da meditação em diante até ele matar o cara. Nesse da prostituta, começa com ele cumprindo o contrato, começa com ele matando o casal e a prostituta se matando. E aí, com o decorrer da história, é que você vai entender para que que ele foi contratado e qual que era o objetivo que a mulher fez para contratar ele, qual que era a vingança dela. Então, assim, muda completamente a narrativa, o ponto que você pega da história. Isso é fantástico. Nesse livro tem uma história que é até mais bobinha, mas ela é interessante, que é uma da criada. É uma história que ela é pelo ponto de vista do Daigoro. O Itogami, ele tá a maior parte da história com febre. Ela passa toda a história na perspectiva do Daigoro. O Ito entra lá pro finalzinho para ajudar a concluir a história. Mas é uma história basicamente do Daigoro, em que o Ito é o coadjuvante. É muito, muito genial. Cara, é a minha favorita essa daí. Porque realmente, assim, você vê que os outros samurais, assim, também percebem que o menino é diferente. Que ele tem um olhar diferente. Ele fica preso, aí a criada ajuda ele, né? Até que ele chama ela de Nechan, né? Uma coisa assim, que é tipo irmãzinha, assim, é. Eles até acham, assim, que, sabe, o lobo tem duas crias. Como se a menina também fosse filha do Lobo Solitário, né? Desse volume 2 é a minha história favorita, cara. Porque realmente, assim, menino assim, é especial, cara. Toda vez que ele aparece, eu fico encantado, cara. E você, Dão, qual o teu capítulo favorito desse segundo volume? Porra, é essa mesma aí que o Luigi falou. Eu também adoro essa história, cara. Por esse clima de mistério, né? De resolução, de como o próprio mistério em si é montado. Também é uma história que o Itogami quase não aparece. Então, toda a forma como ele monta, assim, as duas histórias paralelas. Né? A prostituta que se mata, o casal lá que é morto, então tudo como ele vai montando a cena, isso é muito foda, cara. E ele quase não aparece, ele só aparece no final, né? A presença dele, né, no conto já aconteceu, né? Você já pega a consequência da presença dele naquela história, então já o decorrer é o posterior, né? Então ele quase não aparece. Foi aí que finalmente o mangá me pegou. Eu disse, porra, isso aqui é foda. Bom, então aqui já vamos pro terceiro volume. Nesse eu não vou perguntar pro Dão qual o capítulo que ele mais gostou, porque ainda não chegou lá na selva esse terceiro, essa terceira edição. Ele disse que procurou nas bancas lá de Manaus. Tô esperando, velho. É porque vai de barco. Daqui pro final do ano chega. Mas a gente já falou que nesse terceiro volume é o que tem o outro capítulo da origem, né? É quando acontece realmente a traição, né? Quando a gente vê a mulher do Ito. Mas o capítulo que eu mais gosto desse volume é o capítulo 16, que é quando, numa das viagens lá, o Ito encontra um artista de rua, que é um Ronin também. Ele oferece a própria cabeça para as pessoas que estão passando na rua tentar golpear. E ele, com as técnicas dele, ele consegue se livrar de todos, né? E ele ganha dinheiro com isso. Ele se oferece a própria cabeça para alguém, para os transeuntes lá golpearem, e ele facilmente consegue se livrar de tudo. Mas a passagem mais impressionante desse capítulo é quando os dois vão duelar. E, cara, é uma sequência de algumas páginas, eu não sei dizer exatamente quantas páginas são, que eles ficam parados, se encarando, cada um na sua posição de combate. Entre esses olhares, tem vários quadros de ação, deles realmente lutando, só que entre esses quadros, você percebe que eles não estão se atacando, eles estão só se encarando. É como se aquele duelo estivesse passando na cabeça dos dois. E, no final, quando eles finalmente se atacam, eles meio que já sabem qual seria o resultado da batalha. Kojima tá destruindo nos desenhos, cara. São quadros lindos que, nesse caso aqui, eu até concordo com o que o Luigi falou, que isso merecia realmente uma edição maior, porque esses quadros num tamanho maior iam ficar, assim, impressionantes. Já são impressionantes nesse formato reduzido, eu fico imaginando como seria num formato maior, porque é belíssimo esse capítulo 16, é impressionante. essa coisa de passar na cabeça deles visualizarem a batalha. Tipo, esse sim é bem tipo Sherlock Holmes, deles os dois anteverem os movimentos um do outro. Eles imaginam um cenário em que um mata um, mata o outro, os dois morrem. É muito interessante. E isso tem tudo a ver no livro do Musashi. Eles falam que eles ficam se encarando ou mudando a posição da pegada da espada por um longo tempo antes de avançar. Porque diferente, né, da ficção, em que filme, em que as espadas ficam batendo, um acerta aqui, um acerta ali. Na verdade, um golpe de espada samurai já decepava um braço ou matava com um golpe só. Era muito mais o estudo para você saber quando avançar e como avançar do que efetivamente ficar trocando golpe, porque um erro é fatal. Até o Lyoto Machida, ele fala isso, que ele inspira muito o estilo de luta dele na espada samurai, que é para ele fica mirando o momento certo de avançar. E quando ele avança para dar o golpe fatal. Não é para ficar trocando golpe. Tudo bem, com a mão você consegue mais. Mas com a espada, se você pensar, o momento de estudo, você saber quando avançar, é muito mais importante do que você fazer um contragolpe depois que você já avançou errado. Cara, eu contei aqui, são 24 páginas, velho, de luta mental, né? E assim, termina essa luta e o cara lá, aquilo é meio chubby, né? Eles, muito bom, aí o Ito, você também. Cara, e eles não sacaram a espada, não fizeram nada ainda, sabe? E é também a minha favorita essa também, cara. Essa aqui é demais, essa história. É interessante que eles imaginavam uma coisa, o Ronin, né, que ele tá lá. Não, eu não imaginava que você ia saber que eu ia atacar dessa forma. Ele falou, pois se você tivesse me atacado diretamente, você teria ganho. E ele tenta uma outra estratégia porque achava que o Ito nunca ia imaginar que ele faria daquela forma, né? E isso é muito legal, essa estratégia que eles têm antes de partir pro confronto em si. A plasticidade tá nisso, porque a plasticidade desse daí tá na imaginação deles e não na luta em si, né? Porque a luta acaba muito rápido, é como o Mauro falou, é num golpe e acaba com tudo, né? Desse capítulo, né, dessa terceira edição, a gente não pode deixar de falar, né, do capítulo principal, né, que é Estrada Branca entre Dois Rios, que é o que efetivamente mostra, né, o que aconteceu, que mostra os Iajo ali com a ajuda dos Kurokoa, plantaram lá uma conspiração falsa para parecer que o Ogami estava conspirando contra o imperador, no intuito não, e matam a mulher dele, né, no intuito não só de destruir a família dele, mas de acabar com o nome e deixar que os Iajo assuma a função que era da família Ogami, né? Então ali sim você realmente entende tudo que estava acontecendo com o Ito, você vê o primeiro duelo dele contra o Ziágio e aparece o Hetsudo, né? Até então ele não tinha, se não me engano, ele não tinha aparecido antes. E ele que vai ser o grande antagonista do Itogami aí no desenvolvimento do mangá, né? Nas outras edições ele vai desenvolver melhor o Hetsudo, a família dele, a motivação dele, até virar uma guerra declarada entre os dois, né? E é interessante porque é explicado aí também, quer dizer, eu não lembro exatamente se é nesse capítulo específico ou havia sido explicado no decorrer do volume, que o Ziagiu, como o Luiz tinha falado mais cedo, eram três famílias, né, que acabavam meio que fazendo valer o poder do Shogun. E o Ziagiu, eles de certa forma já dominavam uma das famílias, né, indiretamente, né, então eles já tinham o poder de duas pernas desse triângulo de poder do Shogun, e eles queriam ter essa terceira perna para poder dominar de maneira plena o Shogunato. E eles também se valem de vários artifícios para conseguir isso. E aí vai para aquilo que o Dão falou, né? Que existe essa parte suja também, essa parte que não é honrosa de você se valer de tudo para poder conseguir o poder pleno, né? Nessa história mesmo que ele explica, e que mostra que os Iajo, eles tinham duas faces, né? Eles tinham a face oficial dos Iajo, da família que ajudava o imperador, que tinha tradição, e eles tinham os Ura Iajo, que era o lado reverso dos Iajo, que era o lado, o subterfúgio que os Iajo usavam para dominar o poder dos bastidores. E o Ogami já estava sacando isso, tanto que no momento que eles armam para levar ele para julgamento por traição ao imperador, ele fala, não, isso vocês não estão me dando um flagrante. Vocês já vieram com malha de aço por baixo da roupa. Isso aí já estava armado fazia um tempo. Isso aí é coisa do Zura e Ágil. Ele fala, não, então você sacou o nosso plano, a gente vai ter que acabar com você por aqui. Gami já estava percebendo esse plano, essas artimanhas do Ziágio nos bastidores. Por isso que ele era uma ameaça, não só para tomar o poder dele, mas para evitar que ele levasse isso ao conhecimento do Imperador. É, pois é, a gente falou muito aqui desses três primeiros volumes e de toda essa contextualização, e já fica aqui o nosso compromisso de, com o decorrer das publicações da Panini, a gente retomar e tentar falar de toda a saga do Lobo Solitário, porque a coisa só melhora, né? Daqui pra frente, tudo fica muito mais amarrado e, assim, o negócio melhora exponencialmente. Então, eu já deixo aqui o nosso compromisso para nós darmos continuidade no tema num Sete Jagunços futuro. Dito isso, no próximo bloco nós vamos para as nossas indicações. Não se aproxime, Dito. Será que você não preza a vida do seu filho? Só pode ser mesmo um monstro. Um monstro sem coração. Seus loucos! Sanji, não se meta com o lobo, é morte certa, é suicídio! Nós queremos você e não o lobo! Izuki, eu estou com o menino. Ele não pode fazer nada. Vamos, vamos! Ele vale 5.000! Ataque ele pelas costas! Sim. Vamos começar as nossas indicações, vamos começar com o nosso convidado, Mauro, suas considerações finais e suas indicações de leitura para os nossos ouvintes. Bom, de indicação eu vou dar indicação de filme. Vou indicar a coleção do próprio Lobo Solitário, da série de filmes que foi feito baseado no mangá. Saiu uma coletânea pela Versátil, que compila os 6 filmes. Tem algumas alterações em relação, né, ao mangá, mas é um filme muito interessante. Acho que foi o Reginaldo que já mencionou ele aí. Vale muito a pena ver, é um baita filme de samurai. Tem tudo a ver com o nosso tema, então eu acho que é imperdível para quem está gostando do mangá ver os filmes. E vou indicar como filme o meu filme preferido de samurai, que é o Yojimbo. É um filme do Akira Kurosawa, que trata com Toshiro Mifune, que foi um dos atores mais famosos a interpretar samurai, que é o estranho sem nome, que chega numa aldeia e ele intervém numa briga entre dois clãs de Yakuza. Então é muito legal, ele é manipulador, ele é inteligente, ele vai jogando um lado contra o outro, frio. E aquilo é tão fantástico que ele é inspirado num western. O Kurosawa fez inspirado nos filmes de western americano, e ele inspirou um dos maiores westerns, que é o Por um Punhado de Dólares, que é uma refilmagem western do Yojimbo, com o Clint Eastwood no papel do Toshiro Mifune e transportando a história do período samurai para o oeste americano. O filme é imperdível, é fantástico. Já encerrando, então, desculpa aí se eu falei demais, é porque realmente eu gosto, sou fascinado aí com essa série do Lobo Solitário. Quem leu, né, gosta de comentar, quer sempre estar relendo. E para quem não leu, espero que tenha gostado do programa e vá atrás e se interesse por acompanhar essa história. Beleza. Dãozinho, suas indicações. Eu só tenho uma, na verdade, que é um filme. Leio pouco mangá, não tenho mangá pra indicar. Mas eu tenho um filme que se chama Zatoichi, que é um filme de 2003, dirigido, roteirizado e protagonizado pelo Takeshi Kitano, que é sobre um samurai cego do final desse período Tokugawa, ali do final do século XIX. Na verdade, já é período de era Meiji. Ele vive ali, ele é um andarilho, vive ali no Japão feudal, e ele anda com a bengala que esconde uma espada bem, bem fuderosa. Ele não tem muita cena de ação, sabe? É um filme mais, bem mais poético, mas é um filme muito bonito, véio, e muito bom. Essa é uma história muito boa, que lhe prende. Dá muitos detalhes de como funcionava o Japão naquela época, ele não fica se prendendo muito a isso, mas a forma como a história é conduzida e a forma como as cenas de luta são muito boas. Acho que não é um filme difícil de achar. Acho que eu vi no YouTube, se não me engano, e vale a pena dar uma olhadinha. Cara, mas quando tem sangue, tem muitos litros, viu, velho? Galões ali. É valendo. E tem de membro decepado aí, não é brincadeira, viu, nesse filme. É muito bom mesmo. Já emenda com suas indicações, Luig. Minha indicação é a biografia de Reginaldo, é Gourmet, que saiu pela Conrad, de Jiro Taniguchi e Masayuki Kizumi. Cara, foi o Reginaldo que me deu esse mangá aqui. Cara, é meio que ver a história do cara. Se você vê aqui a orelha aqui, ó. Você não conhece praticamente nada sobre ele. Sabe que trabalha com comércio, mas não é o tipo de vendedor que é apressado. Sabe que gosta de mulheres, mas prefere viver sozinho. Sabe que é um apressador da boa cozinha, mas reconhece e valoriza a comida simples e restaurantes de bairro. Cara, se você acompanha o Reginaldo no Twitter, cara, isso aqui é ele. Aí ele mandou pra mim pelo correio, cara. É sensacional. Indica esse mangá. É um one shot aqui, cara. É muito bom, velho. Muito bom mesmo. Apresentasse, viu, Reginaldo? É, cara, é legal. A história é legal mesmo. Assim, é simplesinho demais. Deu meio-dia, o cara para o que tá fazendo e fala, vou comer. E aí ele escolhe um lugar e ele explica o que tá comendo, o que tá pedindo. Daí ele faz uma análise e tal, e gostei, não gostei, isso aí vai embora. É melhor que assistir Masterchef, velho. A história é exatamente essa, assim. Pô, eu gosto bastante desse estilo, assim, o Slice of Life. É um pedacinho de história, uma coisa simples e legal, assim. Te deixa pra cima, cara. Faz a tua indicação, então, agora, Regi. Por falar nisso, né, de deixa pra cima, deixa pra baixo, eu vou indicar dois mangás que são assim, são o oposto mesmo, né? Primeiro, assim, é super alto astral, assim, ele é um shonen disfarçado, mas é muito legal, né? Que é o Bakuman. Pra quem não conhece muito de mangá, é legal pra ler, porque ele é uma história sobre dois mangakás, né? Que são os artistas que fazem mangá. E a tentativa deles emplacar um shonen de luta na Jump, né? Na revista, na principal revista desse estilo de mangá, né? Que é mais juvenil, assim, né? E é isso daí, é bem legal mesmo. Tem uma parte muito pueril, né, meu? Que um dos meninos, ele relaciona o sucesso dele a namorar ou até casar, né? Com a menina que ele gosta, que é assim... Leva anos, cara. Então, é anos que ele não... O cara é frustrado, né, meu? Porque ele não consegue o sucesso e não consegue a menina, né, velho? E ele realmente tem aquela estrutura de shonen, né? O adversário que depois se torna... Ou melhor, o rival que depois se torna aliado, né? Os inimigos, eles são outros artistas. E ele sempre vai enfrentando um desafio diferente, mas é em relação à produção de mangá mesmo, né? E ele dá um... Talvez não seja tão real assim como é publicado, né? Tem algumas coisas que não são exatamente iguais, mas dá pra você ter uma boa ideia. Porque a Shonen Jump é uma produção semanal, né? É aquele mangá que você ouve o pessoal falar que o japonês compra, lê no metrô e larga no metrô, assim. Ele não coleciona isso. Ele vai colecionar o outro formato mais caprichado, que é o Tankobon, ou... Ele guarda o encadernado, ele acompanha semanalmente a série e ele guarda o encadernado. E essa série passa por um crivo de avaliação, né? Tanto dos editores quanto do próprio público, né? E aí tem um critério para a seleção das capas, para a seleção do miolo colorido. O editor, ele influencia muito, assim, no ritmo. Cara, é legal. É divertido de ler, assim. Eu acho que pra entender o panorama, foi publicado já na íntegra aqui no Brasil, né? Já acabou, né? Mas é relativamente fácil de achar, de você começar aí uma coleção e ir atrás dos primeiros números. Talvez seja um pouco mais difícil, mas acho que dá pra achar, sim. E é muito legal. Essa daí é, vamos dizer, é a dica pra cima, né? A dica up. E a dica pra baixo é Berserker, né? Assim, eu acho que no grupo, quando eu tava lendo, eu dei uma parada agora, mas quando eu tava lendo, eu falava pra vocês, nossa, cara, é assim, é banho de sangue, né? É um outro tipo de mangá. Na verdade, eu nem sei como classificar Berserker. Ele não é pra adolescente também, ele também não é histórico. Acho que é pra sádico. Berserker, meu. É violência, é sangue, é tortura, é uma escalada cada vez pior. Chega um momento do mangá que a coisa fica realmente pesada, o aliado se torna inimigo e é pesado, né? Se alguém quiser ver os animes, né? Acho que eles lançaram, são três animes da Era de Ouro, e reflete bem isso, assim. O último anime você tá assistindo em posição fetal, assim, meu. Você tá angustiado, que você não aguenta mais, né? A única ressalva que tem é que tem um elfo pelado que parece uma fadinha, assim, que... Cara, é escroto de ruim, assim. Não se enquadra na história, sabe? Você tá vendo... É uma história de... Ela é meio medieval, assim, ela é meio Dark Age, assim, e tem um elfo pelado, cara, de asinha, assim, flutuando na história, que não se enquadra de jeito nenhum, mas... envolvente, você vai matando as páginas porque você quer saber o que acontece, né, meu? E o protagonista é um Itogami ao contrário. O Itogami sabe o que faz e vence tudo. Ele não sabe nada do que tá fazendo, mas ele vence também, cara, pela força bruta, assim, né? Perde um olho, se arrebenta, não tem o braço, mas o cara ganha, o importante é isso. A espada dele é do tamanho de um trabuco do Cable. É, não, eu acho que... Vai ver, é por isso que ele gostou. É Guts, não, mas é... Eu assisti o primeiro anime, cara. Realmente o cara termina, porra, é meio depressivo mesmo, assim. E é uma quebra na história, né? Porque a história não tá encaminhando. Pelo menos esse season final, eu acho que o desfecho que eu vi, cara, é bem pesado. Você, mesmo, você, né? Assistiu o primeiro, que é primeiro. O amigo lá dele, o carinha de branco, entra no castelo. Cara, o segundo é muito pior. E não, esse terceiro, primeiro, ele começa a ficar pesado no final, né? Ele começa a ficar pesado no final mesmo. Isso. É, o segundo, ele é sombrio. A batalha de abertura do segundo anime, assim, é fantástica. Aí tem uma trama palaciana e tal, que desemboca numa tortura que... Pior que eu já vi. Pior tortura do mundo, cara. E aí vai pro terceiro. Meu, o terceiro é o inferno na Terra. E eu tô falando, eu gosto desse tema, cara. E pra eu ficar impressionado, é porque a coisa é pesada mesmo, assim, meu. Você desliga o anime e daí você põe um Bob Esponja pra ver alguma coisa, assim, pra você, sabe, dá um up, meu. Senão você não aguenta, sabe, meu. Vai assistir, tenho que assistir alguma bobeirinha, assim, meu. Senão não dá, cara, porque é pesado. Muito pesado. Mas é pra quem gosta, assim, vale a pena conhecer. Minha dica é essa daí. Bom, deixa eu finalizar. Minhas são duas dicas, vai ser rapidinho, porque até porque são coisas que eu já indiquei, tanto no Sete Jagunços quanto no Pilha. O primeiro mangá que eu queria indicar novamente é o Blade, A Lâmina do Imortal. Durante a gravação desse podcast já foram lançados 11 volumes desse formato big agora da JBC, e ele vai ser concluído em 15 volumes, e conta a história, não diria um samurai, né, de um indivíduo que ele é imortal, porque ele tem alguns vermes no corpo que acabam regenerando ele, um fator de cura extremamente potente, e ele ajuda uma garota que está em busca de vingança, que o pai dela foi morto pelo líder de uma escola de luta que estava querendo dominar todo o Japão. Então, também é um mangá extremamente violento, tem um contexto histórico, mas não tanto quanto do Lobo Solitário. Os diálogos, eles têm uma coisa bem mais coloquial, né? Até parece pessoas modernas falando, não tem aquele linguajar mais formal que tem no Lobo Solitário. É um estilo diferente para esse tipo de mangá, que, assim, é muito, muito interessante. E a minha segunda dica, que teoricamente deveria ser algo mais leve, mas que tem algumas coisas que são até pesadas, principalmente para o público que esse mangá ele é direcionado, é Full Metal Alchemist, que também já havia sido lançado uma vez aqui no Brasil pela JBC, e ela agora está republicando. Já foram lançados 13 ou 14 volumes aqui no Brasil. Eu falei um pouco do Full Metal num pilha de gibis. Conta a história de dois alquimistas, né? O Alphonse e Edward Eric. A mãe deles acaba morrendo e o Edward ele faz uma alquimia para tentar reviver a mãe. O Eric e o Edward e o Alphonse fazem lá uma alquimia para tentar reviver a mãe, e o Alphonse acaba perdendo o corpo e o Edward acaba perdendo uma perna. E ele, para tentar prender a alma do irmão numa armadura, ele acaba sacrificando um braço para manter a alma do irmão ainda nesse plano. E os capítulos no início são meio desconectados, mas isso acaba se juntando. E apesar de ter aquela coisa até um pouco puxada para o humor em alguns casos, mas tem alguns capítulos que são extremamente pesados. No segundo volume tem o capítulo que eles falam da quimera, que eu não vi uma coisa daquela em muito quadrinho adulto. Vale a pena, você consegue achar fácil, tanto no site da JBC como na Amazon, todos esses volumes, e é uma dica bem interessante. Não acho muito não, velho, mas... Há controvérsias. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o Sete Jagunços. Quero agradecer mais uma vez a presença do Mauro. O Mauro agora é o nosso Jagunço Samurai, né? E os Jagunços Fuleiros de sempre, Dãozinho, Luigi, Reginaldo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Maimo ni natara doko de matsu tete no to haha no doko de matsu. A edição antiga ficou tão velha, hein, Luigi, que o Daigoro até cresceu, hein, meu? Tá grandinho agora quando eu abri. Já mudou a voz, tá a fina engrossa. Já tá na puberdade. Já, a voz já engrossou, narigão, assim. Kathy was 11 when she pulled the plug. 26 reds and a bottle of wine. Bobby got leukemia, 14 years old. He looked like 55 when he died. He was a friend of mine. Que tem várias obras, Vagabond, isso, né? E algumas isso. Outras coisas que é baseado no Musashi, isso, né? Isso, isso. É isso. Por aí. Sinal, um mangá bem vagabundo. Olha a polêmica. Cara, você lê Lobo Solitário e depois fala vagabundo, meu amigo. Você é um vagabundo, cara. Puta merda, ele é muito ruim, velho. In church, you let the gimmicks go rotten. So they died of hepatitis in Upper Manhattan. Sly in Vietnam, bullet in the head. Body OD'd on Drano on the night that he was wed. There were two more friends of mine. Two more friends that died. Ei, sabe o que eu tô achando isso tão bonito, velho? Porque a gente tá lá no grupo de WhatsApp, só escuta de vez em quando o Reginaldo, toda semana, diz, cara, eu não gosto de criança, e o bicho faz na defesa aberta do Daigoro aqui, que é pra chorar, velho. Mas ele não é criança, né, meu? Não, ele é o demônio. É por isso que eu gosto. É o demônio. Por isso que eu gosto, claro, mas... claro, se tivesse um Daigoro aqui, meu, eu deixava ele de guarda na porta, assim. Ele é isso. Já emenda com suas indicações, Luigi. Eu vou indicar o Lamen de Reginaldo. Não, brincadeira. É bom, viu? Porra, eu tô fome agora, velho. É bom, viu? Reginaldo tem que botar no post a receita do Lamen. A receita? Dele.